Favela é favela, o clima é tenso. Só por Deus, por Jesus. Favela é favela, o clima é tenso. Só por Deus, por Jesus. Firmeza eu me peso, é assim a madruga. No brilho da lua, uns vai, outros vem. Tem uma pá na loucura. São duas da madruga, truto sana não vem. Escuto o passo nas ruas, uns vai, outros vem. Pego a chave de casa e vou pro peão. Paro no boteco, peço uma com limão. Noia para do meu lado e perde os trocados. De bermuda sem camisa, acelerado descalço. Tiro do meu bolso, dois conto e moeda. E ele bate no peito, que mesa favela. Prossigo meu caminho sem saber pra onde eu vou. O celular tá tocando, alô. Amor, onde cê tá, meu? Eu tô preocupado, é 3:30 da manhã. Volta pra casa. Não esquenta minha vida, já já tô chegando. A bateria tá fraca, amor, beijo, te amo. Não sei o que acontece, o coração apertado. Minhas filhas lá em casa e eu na rua, caralho. A minha mente a milhão, o coração bate mais forte. Vejo uns e outros que tão vivo por sorte. Trombo com um parceiro que lembrou dos baratos. Do crime das antigas, sequestro, assalto. Deus é tão bom, salvou minha vida. Eu lembro da polícia atirando na avenida. Quase que eu fui, só tinha 16. O clima é tenso, mas não era minha vez. Favela é favela, o clima é tenso. Só por Deus, por Jesus, firmeza eu me peso. É assim a madruga, no brilho da lua. Uns vai, outros vem, tem uma pá na loucura. Favela é favela, o clima é tenso. Só por Deus, por Jesus, firmeza eu me peso. É assim a madruga, no brilho da lua. Uns vai, outros vem, tem uma pá na loucura. Tiros e mais tiros, escuto a pá de tiro. Favela é assim, sempre teve conflito. Já tô acostumado, sempre foi assim. Igual cena de filme, guerra sem fim. Quando o pai voltar, ele vai se assustar. O diabo mora aqui, não mora em outro lugar. Eu dobro a esquina, tromba a viatura. Testemunha nenhuma, só as estrelas e a lua. Mão na cabeça, fica quieto e já era. Sua vida acaba aqui, sem choro nem vela. Veja a luz no fim do túnel, se abre a janela. A tiazinha de idade, a minha sorte foi ela. Até pensei de verdade que eu ia morrer. Faz aqui, paga aqui, é o ditado valer. É foda você ver quando o fim tá chegando. Mas Deus é Deus, ele enviou um anjo. De volta pra Goma, lembrei dos parceiros. Que tão vivo, mas tão preso e uma pá de enterro. Quantas mães chorou nesse mundo de horror. Só por Deus, só por Deus. Conforta, Senhor. Enquanto o dia não vem, eu vou descansar. Logo menos, já já, o sol vai raiar. Puta que eu pariu, cê viu quantas treta. A noite é assim, caixa de surpresa. Favela é favela, o clima é tenso. Só por Deus, por Jesus, firmeza eu me peso. É assim a madruga, no brilho da lua. Uns vai, outros vem, tem uma pá na loucura. Favela é favela, o clima é tenso. Só por Deus, por Jesus, firmeza eu me peso. É assim a madruga, no brilho da lua. Uns vai, outros vem, tem uma pá na loucura.